você caiu no mundo, foi pra vida, quis pagar pra ver. Você pensando que era amor, mas era só paixão passageira. Não vale a pena perder tempo tentando entender. Deixa pra lá seguir adiante, a vida é pra valer. Preste atenção no seu amigo, eu tenho a solução. Vamos sair no camar, que eu vou sair no camar. Vamos sair no camar. Vai ter gente pra ver, venha pra cá, não há motivo de se arrepender. O bloco todo, uma só voz, uma grande explosão de alegria. É som do povo, é mundo novo pra você viver. É o Brasil todo reunido pra se conhecer. Venha com a gente, faça parte da nossa nação chicleteira. Vamos sair no camar, que eu vou sair no camar. Vamos sair no camar, para o mundo eu sou camaleão. Bate, bate na boca e enche o peito. Cante com amor, dance de qualquer jeito. Pente para o mundo eu sou camaleão. Vai ter folia, vai ter festa, vai ter gente pra ver. Venha pra cá, não há motivo de se arrepender. O bloco todo, uma só voz, uma grande explosão de alegria. Eu sou do povo, é mundo novo pra você viver. É o Brasil todo reunido pra se conhecer. Venha com a gente, faça parte da nossa nação chicleteira. Vamos sair.